Hermínio Félix ao vivo, representa aí. André Cedês, o moral de Bicoara. Tu podia sem pensar em nada, dá uma camada que eu não vou ter dó. E a famosinha toda emocionada, ela tava pensando ia se dar melhor. Ela pensou que era uma vez, mas percebeu que não foi uma vez só. Tá dolorida, tá toda fodida, no final da foda voltou só o pó. Ninguém mandou, tu dá pra nós. Tu se fudeu, nosso bonde destrói. Pensando bem, é o que mais tem. Um monte de gostosa querendo sentar também. É o trem, é o trem. É o bonde do mais vagabundo que tem. É o trem, é o trem. É o bonde do mais vagabundo. Toda emocionada, ela tava pensando ia se dar melhor. Ela pensou que era uma vez, mas percebeu que não foi uma vez só. Tá dolorida, tá toda fodida, no final da foda voltou só o pó.